estou farto. Quero ver, quero ver Portugal nascer. Quero ver Portugal nascer. Estamos aquilo que nós desejamos. Um beijo nas flores e uma defesa.